minhas mãos. Minha voz treme, meu peito é vulcão. Carrego correntes que eu mesmo forjei, mas ao teu sopro eu me levantarei. No silêncio duro do meu próprio medo, eu clamo teu nome, encontro teu segredo. Se a noite gritar, não vou. Vacilam, mas tu és o chão. Me tomas nos braços, refazes canção. Entre martelo e bigorna, moldas meu ser. No fogo do espírito, volto a viver. Os ossos do vale aprendem a cantar. braço da fé se erguer. É hora de marchar. O vento carrega rumores de um antigo oponente, mas eu visto a verdade, couraça reluzente. No cinto da palavra, meu passo é firme e certo. Soldado, o rei está à frente, o véu foi rasgado. Quando o céu troveja, a terra entende que a vitória é dele e a luz transcende. Sustenta difícil respirar. Mas no horizonte, um traço de luz fura a neblina, me toma e conduz. Cicatrizes antigas aprendem a florescer. Quando a tua promessa decide me vencer, temos que o céu desabe sobre mim. Tua mão me ergue, me chama. Cântico sutil, é o mesmo som do túmulo vazio abriu. Pedras que pesam, rolam pelo chão, e o arado da fé redesenha a canção. Em campos de cinza, nasce um jardim. Voz me acalma, estou aqui por ti. Temer o vale nem a sombra que desce. O teu cajado firma os meus pés quando anoitece. Se a dor me abraçar, teu abraço prevalece. Tua promessa é martelo que a mentira estremece. Respira.